Isso aqui é só mais uma homenagem à minha guerreira negra, Dona Elizabeth, minha rainha. Sem palavras, ó. É tipo engasga, tá ligado? Todo CD vai ter uma homenagem à senhora, minha guerreira. A senhora merece muito mais. Ela e os compassos 2009, Mãe, parte 3. Mãe, que Deus me deu, muito já sofreu. Esse grande amor não vai acabar. Tudo que passou vai se apagar. Sempre vai durar o toque da sua mão, conforta o coração, me tira da aflição e me faz sonhar tudo que há de bom. Desejo te dar. Canto pra ti meus versos, meu chão, meu mar, meu teto. Sem ti não sou completo, em ti me regenero, sentimento eterno. A Deus por ti eu peço saúde, paz, sucesso. Sua simplicidade, palavras e verdade, valor às amizades, uma mãe em qualquer fase. Te amo para sempre, coração transparente. Seu nome está sempre à frente de pratas e pingentes. Te amo, minha coroa. E sempre vou te amar. Vim te pedir perdão de todo o coração por tanta aflição que te fiz passar. És minha inspiração. Sempre estendesse a mão quando caí no chão. Pedir a Deus pra não ver a senhora partir. Mas também eu não quero ver, mãe, a dor de partir antes de ti. Vida eterna é uma coisa quase impossível de se pedir. Mas vou viver eternamente só pra ver você feliz. Cantei essa música com minha própria voz pra mostrar o meu sentimento pela senhora. Te amo, mãe. Isso é de coração, tá ligado? De coração, vagabundo. Dê valor à sua coroa. Dê orgulho à sua coroa. Igual em R-Records 2009. Um dia vai virar.